te vejo um lindo clarão com este a surgir. Algo tão incomparável que a mente não idealiza. Tudo para mim é novo e desfruto uma fase inabalável, quase incomparável, gozo sem fim. Oh, que maravilha é para mim. É a mansão celeste, repouso dos santos, onde o Senhor nos espera após lutas constantes. Senhor, ó Senhor, quão bom é servir a Ti. Nossa recompensa é o porvir. Eis-me de repente fez um lindo clarão com este a surgir. Algo tão incomparável que a mente não idealiza. Tudo para mim é novo e desfruto uma paz inabalável, paz incomparável, gozo sem fim. Oh, que maravilha é para mim. É a mansão celeste, repouso dos santos, onde o Senhor nos espera após labutas constantes. Senhor, ó Senhor,